chorando por você. Uê, uê, uê, uê. Mamando o de pá, chorando por você. Uê, uê, uê, uê. Mamando o de pá, chorando por você. Marcelo Magalhães. Tudo que se faz aqui se paga. Só os bares que eu devo não dou conta de pagar. Tô igual criança fazendo pirraça, esperando você voltar. Lembro de quando você me chamava de bebê, bebê, bebê, bebê. Com você na cabeça eu não paro de beber, bebê, bebê, bebê, bebê. Vem ser a minha babá, vem cuidar do seu bebê. Chorando por você. Vem ser a minha babá, vem cuidar do seu bebê. Eu não paro de chorar, mamando o de pá, chorando por você. Uê, uê, uê, uê. Mamando o de pá, chorando por você. Uê, uê, uê, uê. Mamando o de pá, chorando por você. Se faz aqui se paga. Só os bares que eu devo não dou conta de pagar. Tô igual criança fazendo pirraça, esperando você voltar. Lembro de quando você me chamava de bebê, bebê, bebê, bebê. Com você na cabeça eu não paro de beber, bebê, bebê, bebê, bebê. Chorando por você. Uê, uê, uê, uê. Mamando o de pá,